Uso 2016. Olha só, me mantenha no litoral. Tem a frequência livre para coordenação com os tratos do Totó. Fique atento ao lançamento do paraquedismo em Vera Cruz. Para ingressar, ele vai chamar 1201. Quer voltar para a frequência livre, grato. Azul 9135, solo 56, libera a primeira direita, solo 1211. Pode liberar a primeira direita, solo 1211, azul 9135. Solo Salvador, muito boa tarde, azul 9135. 9135, liberando a sua escolha. 9135, está autorizado Alfa Kilo, Pax 3, possivelmente posição 3 Lima, fica detonado, sinalizador. Tenho, 9135. Papai Lima Kilo Bravo, contato radar, sobre com restrições 100, saiu da Momo. Kilo Bravo. Bravo, para o Cabral, Bravo, apenas estimada do pouso, se possível. Rota 3-0, Romeu Cabral, Bravo. Na identificação do TP 050 para o habitat. Papapá, Oscar Romeu Oscar. Tá, 7 milhas para a posição Conde, seu estado até encerrado, chama Aracaju 1203. Salvador, Azul 4205. Azul 4205, aciona a identificação, 274 mil pés, registro 002, chegada a ponte. A ponte, conservação da lama, vai descer até 4 mil pés, o Azul 4205. Olá, Azul, Marcelo Bravo. Sim, Marcelo Bravo, prossiga. Ah, condição de voz, apresente, modifica para frente. Autorizada em 105 e a falta na rádio alta 340. Beleza, Marcelo Bravo. Perdão, o meu mic é corrido, ele vai ser uma meta e pode prestar. Dona, prossiga. Paulo Salvador, chama 6355, pronto para a conta, autorização Guarulhos, nível 360. Aí, 01, atenta o Romérica Bravo. Estou seguindo para São Paulo Jesus 510 também, em a frequência livre. Guardando o meu 356. O México é bravo, estimado do pouso. Está bravo, frequência livre, atento guardião 01. Autorizado para a Índia, considera no 02, 1895, ajuste altímetro 092. 092, autorizado para a Índia, Solo no 1097, está na posição 4, para a Índia, para a Captura. 7, após o táxi do Embraer, da ajuste autorizado, chamou um táxi. 7, após o ajuste autorizado, chamou um táxi, vou usar no 7. Acho que é bravo, prossiga. Vou trazer para o curso livre, vamos ficar bravo. Mantenha o perfil de chegada, é o 6918, a frente será autorizada. Obrigado. 9-18, transponder, acionado será o 5541. Boa tarde, passarinho do 2231, transfere o 90. Passarinho do 2231, acionado a identificação, 270-060, chegada a Mário. 060, pode ser meridião? É alto autorizado, 2231. Positivo, 2231, meridião 060. Possibilidade de voar estável ou não? 2231 vai ser o número 4, na aproximação mantém a proa de mar. Positivo, obrigado. 4198. Azul 4198, está livre de decolagem 10, vento 1, 90 graus, 109. Para táxi, a 125 a bordo, 4 horas e 16, hotel da Recife e João Pessoa. 966, poderia confirmar a pessoa da borda? 125, 125. Tem que autorizar o táxi até através da posição 06. Ele está através da 06, voo 1966. Esse índio está com a estrada 1895 lá, com 097, boa tarde. Atende, será autorizado, Renato. Gente, muito grato. Fica atento ao Airbus da TAM. Feito no pushback, posição 05, posto com cautela. Estou autorizado para seguir o táxi. É parte 1, táxi Índia, ponto 010, chama a torre 11895, existe o altímetro 012. Atenção ao tráfego da TAM para o pushback, posto com cautela. E a parte 1, Índia, 295, com 1012, que é o gol 96. 1-0-9-7, boa tarde, alinha e mantenha 1-0, a partir da Charlie, lembrando, cabeceira deslocada 380 metros. Mantenha 340, a saída. 340. 1-6-0, desça para 2.000 pés, ajustando 0-2, autorizado e aliás, que foi o tempo lá e reforço estabilizado. 2012 e a 10 tem um like, vou no 620. Só falando, meu Mike, é com Vitor, livre o táxi, porta na Oscar, ajuste no 012. Enquanto está reduzida, apresenta até 200. Ativo. 205, inicia a redução, vai ser o número 3 na aproximação. 03, redução para 200. Livraram 90 para o 060, para o 0231. Vitor, ingresso 167, patrulhado pronto. Ataque da 3155, 224 a bordo. Temos 4 horas de tempo. Variamos. Saiu no cruzamento da Elite Veracruz. Botar na África. 0 graus, 1-0 nato. Decolagem 107. Decolagem 107, vento 1-0 graus, 1-2 graus. Linha, o nível 340, decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, Nenim, November, Eco, November, India, Mike. Conta de Salvador, opera 1, última nave, décima 8, transponder 5556, aerovia, APZU 20. Locada. Troquei a você, a estação Jálica, vou fazer colocada, vou colocar a série. É a Momo Nini e a APZU 20, 1198, 5556. 012, vou encerrar com 366. 2 de Tião, com 1012, vou levar o canavista 366. Azul 69 à noite. 10. Grato, vai chamar o controle. Até logo. Bona 097, decolador 12, controle 119, final 8, vou voltar. Tá certo, boa. Estou 3155, mantenha a fonte de espera no zero. Sim. Oi, 395, chama eu. Boa tarde, boa tarde. Papa Roy, o Mike é com o Vitor. Aqui é com o Vitor, número 6, direto Manati, reporta livrando aqui o terra. Direto Manati, o meu 6, reporta livrando, Vitor. Alcatango, tango, trotida. Torra da Pera, Alcatango, tango. Gol 1966, livre decolagem da 10, vento, 100 graus, 109. Livre decolagem, gol 966. Para 97, contato radar, você mantém 360, sai da árvore. Árvore, autoriza elétrica. O 9097 inicialmente mantém o perfil. Vai manter o perfil, 1097. Azul 4118, prédio Tozop. Controle igual, já já vou te passar a descida. Padrão 08, descida em condições visuais, você passa passando 4010. Para 4, 08. Agora no chão, vou procurar o Zinho, meu azul, 698. Azul 4118, prédio de Tozop. Tozop, 4-9. Azul 621, no tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso 10, vento 100 graus, 139, informa cabeceira deslocada, 380 metros. Paciência deslocada. A APZU não estava estando ainda, gol 620. Não compreendeu no 620? Eu tenho ciência da missão de bancada, apenas falar aqui de perto de vocês. A marcação é muito tênue aqui, muito leve, só dá pra gerar quando chega bem perto. Quente no 620. O gol 1966, decolou 13, controle 1-9, próxima 8, boa viagem. 1-9-8, obrigado. Acho que ele mandou 370, saiu da PUCA. Saiu da PUCA para 370, é o gol 9-9. Carreiro 2231, reduza 2009. Reduzindo 200, BRDEC 319. Acho que já 180841118. 4118, Recife 1288, Alterna 1260. 2230. Alfa Tango Tango, torre 1-9-8-9-5. Gente, Alfa Tango Tango, então foi expulso 1-7? Gente, Alfa Tango Tango, ingresso final do 1-7, reporta na vertical da Enrimar, ajuste 1-0-1-2. Seu 3-1-5-5 tem condições de decolagem 5 autorizado pela torre? Parada. Sim, estão ali e mantém a partir da interseção Charlie, a cabeceira deslocada 380 metros, aguardando a liberação da pista para decolagem, da 3155. Bomba 220, seu sol são 16, ligado à primeira direita, sol 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, graças, boa, não, 6, 2, 0. 5, desça para 2000, com sol, se ajusta no 0, no 2, volta em órbita 366. Para 366, descendo para 2500, com 1, 0, 0, 2, azul 4, 2, 0, 5. Acerando 223, 1, desça para 3000 pés, ajuste no 0, 1, 2. 7 para 3000, no 0, no 2, 223, 1. Chão 3217, só cópia. Tá pronto, 3217. Autorizada com FISA nível 360, decola pistão 1-0, a curva direita, saída da Euleda Motiva, pelo peso voo 1-0, o base, o peso voo 1-6, e prossegue conforme roda o plano de voo. Controle Salvador opera 1-9-8, responde 5561. 3217, autorizada nível de voo 360, via rota do plano, decola da 1-0, com curva direita, perfil da Gael. Letra Mótima, Campers do 1-0, Pubase, Campers do 1-6, segue conforme a rota. Controle 119-8, Transponder 5561. 3217, Copegamento Correto, pronto de mecanamento. Chamará, 3217. Gente, alta tango, livre pouso, pistão 17, o vento de 1-2-0 graus, 1-2-9. C3155, decolou 1-8, controle 1-9, décima 8, boa viagem. 1-9, conta mais, adeus. 2-3-0, boa tarde. Aqui é a cozinha, sequência livre. Controle Salvador, boa tarde, C3155, cruza 1300, manda a El. 2155, contato radar, pode manter 3-2-0, boa Leda. Leda, C3155. Zero curso, azul 24, curso 4205. 4205, torre 1895. 1895. Acerando 2231, desça para 2000 pés, ajuste no 02. Autorizado elétrico, seu estabilizado, reporta e estabilizado. Já, 1012, reporta estabilizado, LS tem ablade. 9118. Alfa Tango Tango, Salas 18, confirmando a bypass? As 3, ciente. O Alfa Tango Tango libera na Lima, mantém a posição, solo no 211. Alfa Tango Tango, está autorizado. Ingresso 4-1 na tapa de frente. Zero 5-5, vai ser para a direita na proa 2-3-0, aproximadamente 20 minutos para a tapa mais tarde. Gente, 3-0-5-5. Voo 1966, Recife, ano 2545, alternando 2685. 1245, 285, obrigado. Prone. Prone. Prone. Prone. Prone. Prone. Prone. Prone. Prone. Prone. Vertical da rotatória, eu ajusto no 0, no 2, informo que eu tenho 2 trânsitos para pouso no 0. Gente, na máquina do lobo, informar na rotatória. 9918, Solo 21, libera primeira direita, Solo 21, 1. Direita, 21, 1. Azul 69, 1. Azul 4205 na escuta da torre? Torre Salvador. Vocês, o Sumbra, baixou, travou. O Azul 4205. Sente Azul 4205, o ajuste 10112. Eu informo cabeceira deslocada 380 metros, com vento de 1,10 graus, com 1,2 nós, livre pouso, pista 1,0. Sente livre pouso 1,0, sente projeto. Sente também botão cabeceira deslocada 340 metros, os primeiros. Alvador, boa tarde, parceiro 2231, no sinal de 8 milhas. Batalha 2231, boa tarde, custo de aproximação número 2 para pouso, ajuste na 0 no 2. 0 no 2, aguardando a autorização para pouso. O Lima Kilo Zulu tem condições de realizar um 360 na vertical da RMAR? Presente, possível realizar o 360. Então, Lima, que nos muda presente, passa um 360 pela esquerda, reporta interceptando a final da 1-7. Reporta interceptando a final da 1-7, Lima, que nos muda. Tem mais vento mais uma vez pro 05? 4205, um vento de 1,20 graus, 1,0 nós. 1,20 com 1,0 mais 7. Salvador, chané, meia, 355, foi bem estacionamento, né, Azul? Chané, 355, autorizado, se mandar. 2-1-7, deixa eu ver. Cruzado, Quebec Serra. Faz o 4205, solo 3. Libera a pista, agilizando por gentileza, solo 21-1. Libera a pista, o azul, solo 21-1. Retorno solo, mudança para 2.000 pés, ajuste no 02. Autorizado, o Electric Tray tem o glide reporte estabilizado. Oi, senhor, autorizado, descida 2012, passará estabilizado, Electric Tray tem o glide reporte estabilizado. 205, ciente, via Kilo, para parte 3, eu tenho mobilizamento, a entrada não informou a posição. Kilo, parte 3, feita, eu estou vendo aqui. Baixa travado ciente dos 300 examinados. Autoridade 2231, somente para informação, o tráfego à sua esquerda é um Charlie 402, setor norte. 709, aproximação para 197. Agora visual com o passarelo do Lima Kilo Zulu. O Lima Kilo Zulu se enquadra como número 2, aguarda a autorização para o pouso. Guardando o Zulu. Após envio, spread por base. Passa pra onde? Por base. Base. Então, Ribeirão, prossiga. Ou não, alternou no 260. Torre, o Lima Kilo Zulu após o pouso, sem proteção do PAC-3. Gente, Lima Kilo Zulu, você tem o tráfego no visual? Livre pouso, 1-7, o vento de 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-7, Lima Kilo Zulu. Weber Alfa, confirma intenções do voo. localizado no New Voo local, norte-oeste curva esquerda, corredor forte, aciona 0171 no controle 19. Paulo 21. Marina 21, na décima 1. 21, olha, obrigado. Dois a bordo, uma hora de chamada. Chama a torre para acionamento 1895, com 1002, boa. Boa tarde, Fantasia 2231, livrou. 2231, táxi lento, reporte antes da táxi Juliette. Da Juliette, 2231. Chama a torre, 118, decimal 95. Obrigado. Para acionamento, Jimmy Beralfa. Paulo, 3219, aguarde por gentileza. Aguarde, 3219. Torre de Papapá, o Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, preciso. Quilo Quebec Serra. Ingresso da final da 17, reporta na vertical da Enrimaro, ajuste 102. Reporta na vertical da Enrimaro, generador, Quebec-Serra. Lima, quilo Zulu, solo aos 27, libera na Lima e chame o solo em 121, décima 1. Chanel 6355, 3 informações de táxi. Faz isso agora, 24 a bordo, 455, alternado e galeão. Gente, o 6355, táxi até o ponto de espera em Índia, torre 1895, lei 12, boa. Lei 12, táxi, Marcelo, tá na 0,85, obrigado, boa tarde. Passa a clareza, 2231, 4 alternado, após Juliette, gate, corrijo, remota 13. E após a Avianca, remota 13, o Matheus 2231. Então, 3217, tráfego da Avianca, taxando ponto de espera após tá autorizado, puxa no 01, 3217. Após a Avianca, autorizado, tá 3217. Zero, passou um pouquinho, acho que eu vejo a visão, não capta. 7-6-3-1, Guadalajara, e Chame, torre 1-1-8-9-5. 18-9-5, muito obrigado, é um bom final de tarde. Quatro, aguarde. Guarda. A Lima, que os outros consideram autorização? É, confirmando o táxi na Lima. Está autorizado o táxi até através do 9. Até através do 10. Observa a TR da passarela partindo na remota 13 e após segue até o FAT 3. Papatango, acho que a vida é reforma final, Mandela. Papatango, acho que a vida é uniforme, continua a aproximação, aguarda autorização para o povo, ajuste no 0 e no 10. Gente, ao meio de hoje, prosseguindo, eu acho que eu vou falar. Confirmar o vento para o Cabrito Uniforme. Cabrito Uniforme, o vento de 1-0 graus e 0-9. 7, Uniforme. Agora não puxa, 6-3-1-4. Tráfego avistado, livre posição 1-0, vento 1-0 graus e 0-9. Informe cabeceira deslocada 380 metros. Positivo, 7, cabeceira deslocada, prosseguindo, livre de pouso, pista 1-0, acho que a Vitória fala. Acho que a Vitória fala, não tem informação de tráfego, a sua esquerda ao Bravo November 2 Papá, no setor norte do campo, não interfere com seu pulso. Eu achei a esmada aí da aerostá. Alfa tá lutando, prossiga. Gente, após a companhia partir ao seu lado, Tá, Lima, aqui no Zulu. Tá autorizado o táxi 70, mesmo faz 3, me chama no ponto de espera. Hotel Quebec CA, um novo 360. Hotel Quebec CA. 360, já liberou o Estão na 7, estou concentrado pelo meu visual. Estão na 7, o vento de 1, 1 a 0 graus, 1 a 0 nós. Ele falou, que é daqui a... Possível. Estou autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 a 0 a partir da Chad, cabeceira deslocada 380 metros. Autorizado a alinhar e manter na deslocada 380 metros, né, a 6. Eu não gosto de vir com o uniforme, solo aos 3-2, confirma o pátio. Sim, já escovi o uniforme, liberando a primeira direita, chama o solo 1-2-1, décima 1. Igualmente. Chama 6355, ao alinhar, livre a decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Ao alinhar, na deslocada, livre a decolagem, hoje é 6-3-3. A bordo, 3 horas e 15, alterna Salvador. Gente, 6-3-1-4, táxi, então outra vez 6-2, observa o tanque, segue. Pode esperar por 2-8-9-5-2, boa. Ok, até o 06, pode esperar 2-8-9-5. Para o táxi, você é 3-2-1-7, POB 1-7-6, 3 horas 17, alterna Campinas. 3-2-1-7, via Índia, 2-8-9-5-2, boa. E a Índia, Torres, 1895-612, boa tarde. Lima, aqui eu uso o corrijo. Alfa, tá buscando após o Avianca, segue até Lima e chama a Torres, 1895. Solo corrigindo, decolagem 3-4, chame agora o controle em 1-9, décima 8, tem um bom voo. 19-8, obrigado, chame a 3-5, boa tarde. O que você vai que acha, solo para os 3-5, 4-5, frequência de você acionar, uma boa tarde. Tem November Alpha, ingresso 1-7, patrulhado, pronto. 2-5-2, boa. Boa. Contato na DAM, serve da Elfim 360. A Elfim 360, pra mim, pode valer, né? É pro Leda. É pro Leda, né? Quem mantém 1-0 a partir da Charlie, cabeceira deslocada 380 metros. Sim, alguém mantém cabeceira deslocada 1-0, tá? 3-2-1-7. Otávio Tango. Torre 1895, a partida Lima. Passarinho 2231, autorizado, barreiras 160, rota conforme plano, pista 10, primeira curva esquerda, subida a Mondo, transição VATAP, 5577 no transponder, controle 19-8. 160, rota conforme 10, curva esquerda, Mondo, VATAP, 5577-19-8, ação profissional, para o próximo 2231. Correto, chama para o nosso 2231. 3-1-4, alinha e mantém a partir da Charlie. Cabeceira deslocada, 380 metros. Levante no ar, mantém a força, né? 6-3-1-4. 1 de November Alfa, aguarda para decolagem. Alfa Tango Tango, prossiga Lima, Mike, reporta no Quebec. Transponder 19-8 com controle, até 3-1-4-5 na posição de número 2. Qual é a 3-1-4-5? Chama a prova, puxa essa maneta. Vamos lá. Direto até Baeté, na Lima, chama Torres, 895, Lima, Quilo Zulu. Uau, 38, controle 1, 9, 8, boa viagem. Vai chamar 198, obrigado, bom trabalho, tá? 3-2-7. 6-3-7-0, rota conforme plano, pistão na zero, primeira curva esquerda, subida pouca, transição Aru, 5572 no transponder, controle em 0-8. 217, contato radar, saída da El, subo 360. Livre ao 360, tá? 3-2-1-7. 5572, 0-8, vou 620. Correto pro portão 5? 5. Correto, chama a próxima, 1-9-2-0. Chama a próxima, só. O Capitão Uniforme está autorizado a cruzar no 735, papá, frequência livre estacionar, boa tarde. Boa tarde. O Chené 6314, vento 1-0-0 graus, 129, livre de colagem do 1-0. Então, o Chené 6314. Meu Índia November Alpha, o vento 1-0-0 graus, 129, livre a decolagem, pista 17. Prossegue Lima, Mike, reporta na Quebec. Chile 6314, decolou 41, controle 1, 9, 8, boa viagem. Controle 198, Chile 6314. Papa Romeo de November Alpha, decolou 41, não tem condições de realizar o cruzamento do campo sobre a cabeceira 90? Afirma, Índia November Alpha. 314, boa tarde, contato radar, saída Momo, subiu 340. Sobe 340, uma saída Momo, chanela 314. Para Campinas, 340 autorizado, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita, Gael Lida Motiva, 5031 no transponde 098 ao controle 6910. 351-3695, boa tarde, obrigado. Trata-se no visual, prossegue no corredor Fox, transfere o controle em 199-8. Função 3 chama pronto, né? 99. Agora aí, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha. November Alpha, corredor forte, no meu pé, reporte para regresso. Chama regresso, Índia November Alpha. Para o 0075, Golf Oscar, e troca transponder para 0144. Registrado o trecho entre a Índia e a Juliette, a Alfa entre a Índia e a Juliette. E mais cedo, estava interditada, talvez o senhor tenha ouvido na tia anteriormente, a taxa que dá acesso à pista auxiliar lá, a Mike, estava interditada por causa de uma obra lá do ALS, mas já está tudo liberado do outro lado. Aí é só essa permanência da Alfa aí, que já tem uns 5 anos que está fechado. Já o estimador, os primeiros 300 agendamentos da 10 aqui já está utilizado? Afirmo, até as 5 local. Ok, obrigado pela informação. Paulo, voa 1620, puxa, pega a sua letra. Chama 620, no 5, autorizado, chama táxi. Olha aí, táxi, 620. Buenas Aires, Serra, Eco Hotel, prossiga. Serra Eco Hotel, no 1500 pés, na prova rotatória, sendo o código 0132, e confirme o pessoal a bordo, a procedência de equipamento. E vem da onde agora? Copiado, você pode usar algum campo, Serra Eco Hotel. Controle, o K3217, chama o centro. Aguarde. Controle, azul 4206. Do 4206, chegada a Mari, desce para o 050. Chegada a Mari, desce ao 150, porque temos a informação não lembra. Desce para o 050. 050 na Mari, solicita o RNAV da pista 10. A gente mantém a chegada Mari até Itapi, após Sierra Azul 366 para o RNAV Azul 4206. 7 graus, 4206. 3217, chama agora o centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 620-182-312-Maceió. Pista para 3500 pés, Ajuste 1012. 3145, Ribeirão Preto, 4 horas de autonomia, 169 agora. Direita Índia, com temperatura 1895, com 1012, bagagem. Índia, 1895, 1012, grato, bom trabalho. 3145. A gente após para a descida, Junção 012, pronto para o Delta Flor, Mike Victor. Delta 3190, chegada Mari, estou para o nível 050. Para os 50 na descida Mari. 0, alinha e mantém a partir da Charlie, cabeceira deslocada. Ok, alinha e mantém a cabeceira deslocada, Gol 62. Decolou 54, controle 1-1-9-8-9-8, bom dia. 3145, boa tarde. Total 3145, contato radar, Delta Delta, subo 360. 360, 3145, autoriza o voo da Delta presente? Direita, pois, Dael. Dael da presente, Z3-1, 4-5, atendendo 360. O 4206, posse, TAP, desça para 2500 pés, ajuste 1-0-1-2, reporte final, Rinaldi. Após o TAP, voa 1-0, sedão, 366, desce a 2500, com 1002, 4206. 1-0 graus, 1-0 nove, livre decolagem 1-0. Livre decolagem 1-0, voa 90-0. Oscar, informa o tráfego, 10 horas, 10 milhas, para leve, o LAC, usando 2.500 pés para 1.500 pés, rumo sudeste. Decolou 56, Alemanha, Gol 620. Gol 620, boa tarde, contra a Dárcia da PUCA, subiu 370. PUCA 370, Gol 620.